Tranquiluíche. Informe o pátio que se encontra em pista que irá decolar. Tranquiluíche, confirme a área de sobrevoo. Controle, muito bom dia, o Papa Romeu, Índia November Alpha. Índia November Alpha, controle, prossiga em regra de provisões, controle forte, meu pet, aposte para regresso. Seja atento, aeronave, helicóptero, pela linha do litoral, altitude de baixo, 500 pés, prossiga na Praia do Salvador, no corredor forte. Índia November Alpha. Índia November Alpha vai ficar ciente do helicóptero, via litoral, corredor forte, o Índia November Alpha vai manter meu pet também. Confirme em pessoas a bordo. Nave Kiluís, cotejamento correto. Para acionamento, táxi de Amarato na frequência 18.95, altimetro 1.03. Controle, bom dia, agora 897, cruza 2600, tá, ó. Bom dia, contato, mantenha 360 na saída da El Leda, pós-bridge, voo no 897. 9360 da El Leda, bridge, voo no 897. Max Juliette Romeu, prossiga. Max Juliette Romeu. A bordo, a Fiana Aracaju, autonomia 0320, para o táxi. É Paripe, ajustado 1013, levando a 1510. Gente, pode confirmando 0115? 0115, bateu. Mantendo regras de voo visuais, reporte para localidade de pouso, próxima a Simões Filho, Max Juliette Romeu. Sente, aposte quando sair do setor, prosseguindo para as outras localidades nos bairros aqui de Salvador, Max Juliette Romeu. Tá 3304 após pelo, desse mantendo 2000, autorizado final LS. Após pelo, desse 2000, tá autorizado LS, tá 3304. Azul 4299, essa identificação, disse mantenha a altitude de 5000, ajuste no 0 no 3 na chegada man, guarde LS X-ray. Azul 4299. Decola a pistão no 0, vento 070 graus, 129. Autorizado em decolada 190, azul 4234. Guardião 01, chame torre, 1895, Guardião 01. 1895, Guardião 01, grato. Torre Salvador, é o Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Já em Buraquinho, aproando a Estrada do Coco. Intenção é pouso no pátio do Graé. Está afastado 3.8 milhas de Salvador. Guardião 01. Gente, Guardião 01, pata final para o Graé. Vento 070 graus, 129, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3. pode olhar no final do Pátio do Grêmio, Guardião 01. Autoriza a VNM, mas pode ser 17, pode pronto para decolagem, bravo, please. Tá 3363, desse mantém 3000. Tá 3663, desse mantém 3000, gostaria de considerar as restrições em pelo. Gente, 3000 livre das restrições em pelo, tá? 3663. Do 4234, decoda 06, controle 120, decimal 8. 208, 4234, obrigado. Nada, vovô. Tá. Bono, para o destaque para mim. 3179, coordenação com a equipe de solo, reporte de ataque. Camarada. 1895-3304, boa. Até já. 40-40? 40-40, confirme pronto para puxar o questionamento? Não, só gostaríamos de saber se o plano está ativo ainda. Tem ativo, 4040. Do lado, Guardião 01. 040. Do 97, controle. Boroi do 97, chamou? Afirmativo. É, o centro indaga se o senhor vai para Confins ou Campinas. Está tendo um bug aqui no nosso sistema. Está trabalhando. Posições. Teste destino Confins, aguardando melhores condições para prosseguir para Campinas, Confins. Caso não consiga pousar em Confins por condições meteorológicas, segue para Campinas. Teste. Livre pouso, pistão no 0, desce 0, 7, 0, graus 1, 0, 9. Livre pouso, tá 3304. DLS, tá 3.63. 1897, agora Recife, frequência 1251, alterno 33, decimal 25, 1897. 251, alterno 3325, 1897, bom dia. Bom dia. Salvador, Portal, bom dia. 5217, com informação, Golfe, 1470. 5217, bom dia. Acione identificação, reporte para descida. Voe no rumo de Bonfi, em Bonfi, autorizada a chegada a Bonfi. Ajuste no 0-3, aguarde procedimento de LS X-Ray. Contato radar, 5217. Aguarde a possibilidade mais próxima. Temos um sequenciamento, o 352 ou 97. Estava aqui Luiz, no corredor Axé, reposto passando o farol da Barra. Seu destino e pouso será em Vera Cruz ou irá retornar para Salvador? Reposto farol da Barra. Tá 3363, chame torre agora, 11895, bom pouso. 1895, tá 3663. Azul 4299, desse mantém altitude 3000. Afirma, e desconsidere as restrições em toque. 605, diz que mantém a 4000, voo no 605. Então, 3663, estabilizado. Baixar travado. Então, 3663, continua se sua forma de não ficar livre. Aguarda livre, então, 3663. Alterna Galeão, 4 horas de autonomia para o par. 29, autorizado o táxi até o ponto de espera via Pati 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamará a torre, frequência 1 no noite, posição 95, altimetro 1 no 0 no 3. 0 no 3, Índia Alfa, ponto de espera 2. 95, bom dia, está 3304. 3304, motorizado, táxi via Alfa Reporte, antes da Juliette. Alfa Reporte, antes da Juliette, 3304. Tanã 6312, oceano de estação, diz que mantenha o 050 na chegada à área, guarde aliás X-Ray, ajuste no 013, Oxanã 6312. Para o pensado, 6312. Azul 4234, chame Recife agora, frequência 2545, alterno 26, decimal 85, azul 4234. Confirme a primária, Brasil 4234. Afirmo. 125, decimal 45. 2545, azul 4234. Azul 4299, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Vou no 605, após pelo, desse mantenha 3000. Após pelo, 3000, bom. D4, autorizado ingresso no pátio principal para o gate 04 via Juliette. Autorizado ingresso para o 04, da 3304. Web 5826, bom dia. Atendo identificação, desse mantém o 060, autorizado chegada à Mari, ajuste no 013, aguarde o final do procedimento ILS X-Ray. Web 5826, negativo, mantém o perfil da STAR, fim de sequenciamento, aguarde possibilidade quando mais próximo. Então, 3179, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento 070 graus, 122. Autorizado alinhar e decolar, dá um 0, dá 3179. Foi Juliette 03, na 3663. Juliette Serra Tango, informa que seu plano está atrasado, no caso, se eu tenho alguma DLA. Ele venceu o 090, o que estava planejado para o 0900 está vencido. Vamos ver se consta aqui no sistema, já entro em contato com o seu. Azul 4299, complexo final LS, torre 1895. Azul 4299, daqui a pouco. Vou no 605, aposto pelo agora, disse mantém 2000 autorizado final LS. Pelo 2000 autorizado e LS, vou no 605. Sul, quero mostrar trabalho. Sul, quero trabalho. Neto, Serra do Weber, é Yankee, 3 Ponders 54, 13 e o controle é 120, decimal 1. Controle de Salvador, muito bom dia, 3179, de Coluna Bel. 3179, contato sobre manter nível 340, na saída da El Leda, após bridge. El Leda, bridge, 340, autorizado, 3179. Controle mais direto, Romeu. Prossiga, Romeu. Deslocando agora de Pirajá para o acesso norte, mantendo a vertical da BR, cara. Gente, irá prosseguir até Camaçari? Confirme. Irá pela BR até Camaçari? Por favor, repita. 2107. 2107, embaixo travada, visitando azul 4299. Controle 35217 para a gente descer. 35217, desse mantém a 4000. 35217. Para 4000. 35217. Basta. 95. 9 contato, a sua identificação confirmando. Desça e mantenha o nível 050 na chegada ponta. Aguarde o procedimento TLS X-Ray. Ajuste no 013, no 3859. Tem regras provisórias na escuta para regresso, Bravo, Kilo, Whisky. Bom dia, prossiga. Para a informação, próxima dona tem um helicóptero. A baixa altitude sem interferir com a sua aproximação do LS. No 605, próxima duna e o marcador externo, temos tráfego de helicóptero sem interferir com a sua aproximação a baixa altitude. Aceita que eu vou 605, tá? Tá, né? 6312, desse mantém a altitude de 2000, está livre de considerar as restrições em ITAP. Autorizado final LS. Oxalém 6312. 6312 para 2000 pés, reportará estabilizado em LS. Solinho, Índio Alfa no regresso. Índio November Alfa, reporte próxima rotatória Índio November Alfa. Reportará próxima rotatória Índio November Alfa. Web 5826, desse mantém a altitude de 5000. 5000, 5826, 5013, confere? Mas foi 2013. Agora está autorizado, vai direto ITAP. Agora ITAP. Estabilizado agora no 605. No 605, chame torre 1895, tem bom pouso. 1895. Torre 1895, bom pouso, gol no 605. 1895, gol no 605. Matamos Juliette e Serra Tango, bom dia, torre. Pressionar a reposta para táxi, Juliette e Serra Tango. Salvador, gol no 605, baixo na lado da visual, para o hotel. No 605, continua a aproximação, olhando pista livre. Para pista livre. Azul 4299, no solo 20, livre à direita, solo 121, décima 9. 219-242-99. Fala, 242-99, de propósito. Azul 4299, autorizado o taxizinha Alfa e reporte antes da Juliette. Informa que está aguardando a liberação do seu gate, é o 08, A aeronave que está ocupando o mesmo já iniciou o pushback. Taxi Alfa, tratamento da direita do 42, matado. Alô, para o controle, não tem moduludo? Tá, 3179. Sem problema, é só quando a pista 28 que é necessário aqui. Ah, tá legal, 3179, acendendo o 370. Sem problema, não, 3179. Mais direto ao meu, prossiga. Deslocando agora da 7 norte, senhor, até a paralela na proa 1970. Senhor, até que ponto na paralela o mais direto ao meu? Não compreendeu, Romeu? Compreendi, sim. Até que ponto na paralela? Até o CAB ou até São Cristóvão? Inicialmente vai interceptar a paralela aqui na proa sul. E após, chama novamente para coordenar com a Torre Salvador para sobrevoo no shopping paralelo. Certo, então a reposta passou na lateral aí do CAB ou do Mercado Extra inicialmente. Reposta passando do lado aí do Mercado Extra. Bem, grato, Romeu. 923, a informação até o confere, pronto para cópia. Eu acho. 1923, autorizado Salvador para Guarulhos, nível autorizado é o 360, via Ampezu 196, após de acordo com a outra previsão, plano de voo. Decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda, após bridge, em bridge intercepta Ampezu 196, transponder 5465, controle 120, decimal 8. Eu aqui, o Goro 923, autorizado para Guarulhos, São Paulo, nível 360. Via Ampazulu 16, após falta do plano de voo conforme. Negócio 90, curva direita, saída da Euleda Brilho, em Brilho, intercepta a aerovia Ampazulu 16, controle 208, transporte 5465, controle 923. 923, reporte pronto para posicionamento, cotejamento correto. Foda. Solo, gol 605, próximo escudo. Gol 605, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do gerente. Alfa, antes do gerente, reporte. Webjet, pode prosseguir descendo? Webjet, 5826, vou em Duna, desse mantendo 2000, autorizado final LS. Duna 2000 e LS, Web? Zip 5217, desse mantenha 3000. É para 3000, 5217, abrigo. Tá 3859, desse mantenha 4000. 4090, Papá Romeu, Índia November Alpha, Torre 1895, bom pouso. 7295, muito obrigado. Papá Romeu, Romeu acho que tá bravo, prossiga. Firme o equipamento. Mantém regras de voo visual, já pode ir passando. Já está passando pari praticamente, confio. Em regras de voo visual, não há tráfico. Há um tráfico apenas em. Fazer um toque arremetido, bravo que Luiz, lá em Vera Cruz. Frequência ali para coordenação e pouso. Papá Romeu, Romeu, acho que é bravo. Siga. Torre Salvador, bom dia, Azul 4040, posto zero da 1-0. Azul 4040, bom dia, mantém posto zero da 1-0. É, mantém, 4-0, 4-0. Índia November Alpha, faça 3-0 pela sua esquerda, a fim de evitar pouso simultâneo com o tráfego na final da 1-0. Índia November Alpha. Gente, 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Segundo 3359, boa. Trip 5217, curvando agora à esquerda pro 180, limite ao localizador. 180, tem como limite o curso localizador, 5217. Afirma, inicia redução para 1709. 1709, altitude 500 GL, sem interferência com a sua frequência da pista. Confirma quanto tempo sobrevoa o Mike Juliette ao meu? Por 15 minutos, senhora. Totalmente condicionado e permanente na sua. Sente totalmente condicionado, está autorizado. Ato. 5217, esquerda agora, pro 130, é posto estabilizar no localizador. Esquerda 130, reportará estabilizado no localizador. Numeral, por favor, novamente 360, pela missa livre. Confirme mais um 360? Afirmativo, Índia numeral, para mais um 360 pela esquerda ou autorização para prosseguir na estrada ou no site? Ciente, mais um 360 pela esquerda, Índia numeral, por favor. Juliette Serra Tango, atento à esteira do Boeing, está autorizada a decolagem da ONU 7, vento 070 graus, 109. Informações com o seu hotel, pronto para cópia? Ah, sim, pronto para cópia, né? 6225, autorizado Salvador para Brasília, nível autorizado é o 320. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nixa, transponder 5463, controle 120 de som 8. 3000, se vai fazer voo para cima na marcação no 20. 230 de Flores, estamos limite, eu vou para cima na marcação 1, agora 1-1-0. Ok, caso falha, na recepção 1-1-0 de Inglaterra, vou aqui, trip completo, tá? 3-2-1-9. Então, questão, trip 5-2-1-7, desse mantenha 2000 autorizado final LS. Trip para 2000, livre LS 2-1-7. Web 5826, complete final S. Chamando torre 1895, apenas para informação, temos tráfego aí à direita do localizador. Porém, sem interferir com a aproximação, helicóptero a baixa altitude. 5826, está ingressando no canal, né? E para o litoral sul, devido a tráfego na zona 0, Mike Juliette Romeu. Ciente, vai afastando, Mike Juliette Romeu. Em Webjet 5826, está ingressando o sinal da 1-0. 5826, informa o tráfego à sua frente, à direita da sua aproximação, helicóptero mantendo espera, afastando-se para o sul, tem que sair. Gente do tráfego aqui é 1000 pés abaixo, confere? Afirma, 1000 pés abaixo, afastando. Assente, prosseguindo a aproximação, está com disposto? Negativo. Matilete, o meu visual para a aeronave aproximação, quando autorizado na retaguarda, é o plano para sobrevoo. Matilete, o meu negativo, estou com aproximação de mais 3 tráfegos, mais 2 no LS. Você vai manter o axé e retornar após os próximos 2. Dado, descendo inicialmente para 2500 pés. Número 30, autorizado da Backtrack, assistência livre.